Autorizado Papau, estacionar a frequência livre. Oceana 6200, sector autorizado pouso, pistona 0. Vento 1-0 graus, 1-4 nós. Ajuste de altímetro na 0, na meia. No meia, autorizando pouso na 1-0 para a Chiné 6200. Confirmado o vento. Uno zero graus, 1-4 nós. Tá. Papa Romeu Mike Eco Vitor, chame pronto a decolagem. O vento para cheque 1-0 graus, 1-4 nós. Hoje vai ficar o táxi pela orca, posicionar na 1-7 para decolagem. O Mike Eco Vitor. Gente, Papa Romeu Mike Eco Vitor, reporte no ponto de espera da orca. Reporta na orca, Vitor. H24 Mike Tango Tower. 724 Mike Tango, holding short, India. Maintain hold short. November 82 Mike Tango. November 84 Mike Tango. Autorizado ingresso pistona 7, reporte alinhado e pronto. Aguardando autorização para decolagem devido a tráfego na curva da pista 1-0. Salvador, gol 1162. Gol 1162, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0-1-6, autorizado a sinalização que foi responsabilizado. 2 mil pés, 1-0-1-6, autorizado a ILS X-Ray, reporte estabilizado, gol 1162. Pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, ajuste altímetro no 0-1-6. Aqui é a terceira, vai de Salvador, Mocésio. November 824 Mike Tango, please line up and the way to runway 10. November 824 Mike Tango, line up and way, runway 10. Alameda 200 no solo, ao 39, libere a próxima direita via taxiway Foxtrot, chame controle de solo na frequência 121 no decimal 1. 21 decimal 1, Alameda 200. Chené 6200 de voo. Chené 6200, táxi via Alfa, porte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Chené 6200. A Romeu Mike é convito, decolado aos 4-0, curva direita corredor axé, chame controle Salvador na frequência 1-1-9, decimal 8-0. Mike é convito, copiou a torre? November 824 Mike Tango, clear takeoff runway 10, wind 090 degrees, 109. QNH 1016. November 824, Mike Tango, clear for takeoff, runway 10, QNH 1016. Very 824, Mike Tango, Airborne 41, contact Salvador Departure 119 at decimal 8. November 824, Mike Tango, 119 decimal 8, Airborne 2. Juliette, eu chamei 6200. 6200, Juliette, portal 08. Juliette, 08, 6200. Polo 556, pronto cópia. Pronto cópia, 556. Cuidado, Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper, novembro 857, e último 360. Saída da El, Lida e Rumi. Decola fechou no zero, primeira curva direita. Aciona 5071, controle 119, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, saída da El, Leda e Irume. Recola da 190, primeira curva direita. 5071 no transponder, 198 controle, gol 1556. Aerovia Upper, novembro 857. Upper, novembro 857, aerovia. Saída da parte pronta, gol 1556. Chama quando pronto, no 56. Gol 1162, complete final de ar, fechando a torre 118951. 118952. Oceania 6255, prossiga na chegada à mar e desça para 2 mil pés. O ajuste no 0196 é autorizado. Assinaria sexo e responsabilizado. Salvador, bom dia, gol 1162, na final da 1-0. Gol 1162, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 03 nós. Ajuste altímetro no 0, no 6. Quem é que ele ficou no 0, gol 1162? Salvador, o gol na 5-6, posição é a linha dúzia para o feedback de estacionamento. Boa tarde, gol no 5-5-6. Autorizado, tem uma taxa no 5-5-6. Salvador, bom dia, gol 1162, fechado. 62, bom dia, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, gol 1162. Cópia do espaço 463, informação November. Confirma o nível? Temporal. Estabilizando na 10, Oceaner 6255. Oceaner 6255, complete final LS, chame a torre 1895. 1895. Número 27, mantém a posição prevista 10. Mantenha a posição gol 1162. Utilizado pouso de 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, ajuste altímetro 1-0, 1-6, tráfego já avistado, check 3. Vai estar. A bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna Campinas, para o táxi. Bruno 556, táxi via Pátio, Índia, ponto utilizado, bichão 0, torre 1-8-8-9-9-5, ajuste ao time, turno 0 no meia. Utilizado Índia, no ponto de espera, 2-9-5-0 no meia, 5-6, boa. Bruno 62, após a passagem do tráfego da companhia, ingressa Juliette, portão 1-0. Juliette, portão 1-0, gol 1-1-6-2. Travado, 6255. Entra, Chanel 6255, autorizado para uso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Ajuste altímetro 1-0 no meio. Beleza, 6255. Eu tenho aqui, eu recebi 1-8-0, o senhor copia ou prefere a coordenação para o 2-0-0? Autorizado, Ilhéus, Terra Bravo, Índia Lima, via rota do plano, Golfo 677, plano Yankee, 1-8-0, em Coral, modifica para 1-4-5, prossegue visual. Apenas a modificação na terra agora é Coral, ok? Precisa Coral, decola picho no 0, primeiro curva à direita. Aciona 0264, controle 119.8. Parece a Juan, Rádio Juan. Frente, então Guardião 06 para Serra Novembro, Tango Romeu, 3 horas e 20 de autonomia, tempo de voo 1 hora e meia, radial ideal de saída 321 no Capitão Juan. O vento para 7110 graus, 12 nós, hoje de altímetro 10 no meia, reporte no ponto de espera da Oscar. Bono 556, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Autorizado a alinhar e manter pistão a zero, Bono 556. Para a ponte espera da Oscar, o Guardião 06. O Guardião 06, autorizado a decolagem, pistão na 7, 100 graus, 12 nós. Está autorizado da colagem da 1-7, a Leone está falando de imediato, guardião da Leone. 6255 no solo, 5-6, Iberia, direita de ataque, 6-Foxtrot, chame controle solo na frequência 1-2-1, decima 1. 2-1. Curva à direita, o guardião da Aranha. Então você vai prosseguir para o corredor Axé, com curva à direita da presente, com a proa do farol de Chapão. É assim, está autorizado, proa direto. Sim, será coordenado com controle e aguarde. Sanea 62, 5 livrando a pista. Sanea 255, boa tarde. Táxi de Alfa, porte antes da Juliette. Direto, radial 321. Ele está autorizado direto, radial 31, vai iniciar o cruzamento da final 10, guardião 06. Gente, na minha escuta. Na sua escuta permanente, tá? Frequência 119.8. Afirmo Gol, no 556, autorizado decolagem, pistão 1-0, 1-0-0 graus, 1-2-2. Decolagem, 1-0, Gol, 5-6. Guardião 06 da presente, chame a controle em 1-1-9, decimal 8-0. 1-1-9, 8-0, grato. Aproximando da Juliette, você é 5-6, decolado aos 500, está em controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Os gols, 195. Salvador, Lima, Tango Alfa, transfere e cruzando 1900, descendo 050. Papa Romeo, Lima, Tango Alfa, prossiga na chegada à mar e desça para 3000 pés. O ajuste no 0 no meio, inicia redução para 200 mais. No 0 no meio, descendo para 3000 pés, reduzindo para 200, máximo Lima, Tango Alfa. Qual a velocidade de cruz em redução? 280. O Gol 962, qual a velocidade? 229. 7, o Lima Tango Alfa para o sequenciamento. Voe com Pro 030, terá como limite o localizador. 7030, já está reduzindo o Lima Tango Alfa. 030, limite ao lado. Mati, você vai seguir um Boeing 737-700, meia dúzia de milhas à frente com 229 ground speed. 7, Lima Tango Alfa. O 962 estabilizando localizado ILS da 1-0. 962, compete aproximação ILS, Xunatu e Salvador em 1-8, decimal 95. 295, trato. Salvador, uma boa tarde, gol 1-962 na final do ILS da 1-0. Gol 962. Bravo ainda não avistado, ajuste de altímetro 1-0, na meia, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Gente, tranquilo, Lima Tango Alfa. Lima Tango Alfa para o localizador, curva direita para 140, chama estabilizado. 140 vai chamar Lima Tango Alfa, descendo para 3000 pés. Salvador, boa tarde, boa noite, 64. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Eu repouso, gol 1-9-6-2-0. Decimal 85. Decimal 85, ele matou o copo. De voo, nível 350. Decola da pistão 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aru. Transponder 5-1-1-3, controle 1-1-9-8. Seja autorizado conforme a rota do plano, 350 para Maceió, decola da pista 1-0, na saída Puca, transição Aru, primeira curva esquerda, 5-1-1-3, transponder 5-19-8, controle 1-8-6-4. 1-8-6-4, cotejamento correto, chama para pushback e assinamento. Chama pronto, 1-8-6-4. Target 5. Afirmativo. Salvador. É, boa tarde, Santa 3295, está na posição 7, fez informação no Vader. 3895, formação November, para Guarulhos, pronto cópia. Pronto cópia, 3895. Está 3895 autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Pista no zero, após decolagem, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Transponder 5067, controle 119, decimal 8. Então, 3895, autorizado 340, Guarulhos. É, via Amplitude 10, Piraí, um bar de Buzulu 44, Pagode. Decola pista 10, da EL, transição Motiva, 5067, eu transponde, 198, o controle de Salvador, então, 3895. 3895, cotejamento correto, chama para feedback e acionamento. Demará. Fala Salvador, uma boa tarde, 962, ligou na escuta. Ligou 962, autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 1-1. Alfa Juliette, 1-1, ligou 962. Cruzeiro 076, final de 7 minutos. Papa Romeu Lima, Tango Alfa, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistona 0, vento 090 graus, 1-6 a nós, ajuste altímetro na 0-6. Sente, autorizado pouso, 1-0, Lima, Tango Alfa. Papa Romeu Lima, Tango Alfa, após o pouso, prossegue para qual parte? Vai para IBTA, senhora. Ok. Oi, bom dia, o Azul 4076. Azul 4076, continua a aproximação, número 2 para pouso na 1-0. A nave que precede é um hotel 25 Bravo, aproximadamente na próxima cabeceira 1-0 para pouso. Gente do tráfego, Azul 4076. Papá Romeu Lima, Tango Alfa, no solo 06, libere a direita via táxi Eco, chame controle solo na frequência 121, décima 1. Eva 211, Lima Tango Alfa. Lima Tango Alfa, livrou, vai pra IBTA. Papa Romeu Lima Tango Alfa, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Lima Tango Alfa. Azul 407. Salvador, China 6356, sinal X-ray, estabilizado. China 6356, bom dia. Ajuste na 096, continue aguardo, pistão na 0 livre. Ok, na guarda 1-0, China 6356. 4076, Sol 08, libere Foxtrot 211. Foxtrot 211, Azul 4076. Salão de Mata Nova, sabor que manda Juliette. Lima Tango Alfa autorizado, contornar a parte 1, táxi Lima Mike, Quebec. Na Quebec mantém a posição, chame torre 119 desse modo. Correção, chame a torre na 1895. Gente, parte Lima Mike na Quebec, vai chamar 295 Lima Tango Alfa. Servoso na 10, chame a 350. Mais um 4025. 4076, autorizado, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte da Juliette, Azul 4076. Z4463 autorizado, se tiver cancelamento, chama para o táxi. Só rodou, boa tarde, o senhor é 62-3, posição 8, 3 ação, nível 380 para o galeão. O senhor é 62-3, informação em curso de novembro, tem um aprovado 360. Consiga. 2-3 autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, subida da AEL, subida Irume. Transponde 5101, controle 119, decimal 8. Decola pista 10, decola curva direita da AEL, Lida Irume, transponde 5101, 198, controle, via 2-3, nível 360. 2-3, protegimento correto, chama para o pushback e saneamento. Azul 4076, ingresso Juliette, Portal 9. Juliette, Portal 9, Azul 4076. Baixar 6356, solos 11, direita 219. 6211, 6356. Chamada 356, entrou, bom dia. Chamada 356, autorizou o táxi de Alfa, 400 ataque de Juliette. Alfa para final baixado e checado. Romeu Golfinho. Romeu Golfinho, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9. Autorizado, Romeu Golfinho. Torre é o Papão Romeu de Mato Alfa, em direção do taxa de Quebec para o cruzamento. Aguarde para o cruzamento. Aguarde, não é que não. Salvador Azul 4463, para o táxi, 113 a bordo, 3 horas ao terminal de Salvador. Três táxis autorizadas ao ponto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ao ponto de espera 2, 1 no 8, 9, 5, ajuste 10, 1 no 6. 0 no 6, via Índia, ponto de espera 2, 9, 5, 4, 4, 6, boa. Oxana 6356, Juliette, remota 1 no 4. Juliette, remota 1 no 4, Oxana 6356. Romeu, Vitor Solo, aos 15, direito 2-1-1. 64, o Airbus da Bianca passar na retaguarda, após mesmo livrar setor, tem livre pushback, acionamento, chama para ataque. Ciente, após o Airbus da Bianca livrar a retaguarda, autorizado pushback, acionamento, com 864. Romeu, Golf Vitor, Alfa, Kilo, até o Paz 3, por quanto tempo vai permanecer no Paz 3? 463, decolagem autorizada, pistola 0, vento mais centena, 15 nós. Eu decolagem do 463. Fechamos o salto. Aumentando de abraço, prossiga. Giro de manutenção na RMA. Decolada 017, controle 1935, bom voo. Obrigado. Boa tarde, Azul 4463. Família Brava, Sola. É a notificação das 16, o Lu, ou das 14:15. Gente, 14:15, aguarde 4, Família Brava. Mantenha proa do CEASA, reporte vertical, número 2, pouso Salvador, tráfego Airbus da TAM, agora final de 8 milhas. Boa noite, 64, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via parte 1 Índia. Próximo ao ponto de espera torre, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-6. Sono 016, via Pátio, Índia, Torre 1895, bom dia, 1864. Bravo, Sol. Alô, local em Imarimá, qual setor de sobrevoo? Plano 32 no meio. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 1-0 graus, no 2 nós, ajuste no 0 no meio. Livre pouso, no 0-32 no meio. Plano 32 no meio, informação de tráfego, Charlie 402, à esquerda 4 milhas, setor norte para pouso na pista auxiliar, é o número 2, não interfere no seu pouso. Sim, 32 no meio. Já Bravo para as cópias. Cabo já Bravo autorizado, vou locar em RMAR, 500 pés, decola da RMAR seguindo com proa nordeste, se afastando até Interlagos, após, conforme solicitação do controle. Aciona 0126, controle 119.8, torre 1895. Papai Romeu, Tango de Abraço para acionamento, decolagem, chama a torre, 1895, ajuste no 0, no meio. Salva, tá 3895, tá com 1-101 a bordo, alterna galeão, 4 horas e 5 para o táxi. Tráfego 320 da TAM final, após a linha e manter a pistola no 0. Após a 320 a linha, mantém 1 no 0, 1864. Acho que ela apagou o final no 7 autorizado e reposta através da RMA. Ok, tá visual com o tráfego, vai... Tango já Bravo, acionamento na RMA, conta e risco, reposto de decolagem. Vai interceptar a final da 1-7 para embaixar a travada. Gente, acho que o voo foi avistado, pouso autorizado. Pistola 7, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Sim, estado de Abraão, reporte para o solo, vento na roda, uma centena com 12 nós. A 32 no meio, soma os 23, chama 219. 219, 32 no meio. Fala Salvador, da 32 no meio, livrou na porta. Voo 1864, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, centena, 12 nós. Decolagem autorizada no 0, 1864. Salvador, da 32 no meio. 32 no meio, autorizado táxi, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, 32 no meio. Então, já Bravo vai afastar quantas milhas? Não compreendi. Eu gostaria de fazer um teste, estou testando aqui o tronçado que foi mandado a ferir. Como é que você está Agora tá ok. Tá, eu vou ficar para frente agora, senhor, vai deixar no 5 milhas, verificar também como é que está, depois regressa. Ciente, então prossiga com na Proa 360, chame 19-8, bom voo. Sim, está 3895, Monte Vera da 10 pronto. Está 3895. Autorizado ali, decola pista no zero, vento 1 centena, 14 nós. Decola pista no zero, tá 3895. Voo no 864, decola 224, controle 198, bom voo. 198, bom trabalho. Papa Golf, solo 23, reporte 17 livre. Voo 2067, formação novembro, confere. Autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Pisto no zero após decolagem, curva à direita, subida da AEL, Leda, Motiva. Transponder 5130, controle 119.8. O 2067, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Comandante, muito boa tarde, plano 3204, visual e LS Tech-3. Bom dia, ajuste na 06, pouso autorizado, pista 10, uma centena, 29. Uma centena, 19, pouso pista 10, tem embaixado, checado. Autorizado, chegou em funcionamento, tinha para o tag. Tanga de Abravo, não há tráfego no setor, pouso em Rimar, conta e risco. Conta e risco, controlado em Rimar, Abravo. Sente, é o... a notificação da 1830. Sente, qual era o horário da notificação anteriormente? Aguarde com a batida do botão. Salvador, voo 1867. Voo 1867, prossiga. Dá pra coordenar o 32 para Brasília? Qual horário do plano, 1867? 06. Gente, aguarde qual pro 1867. Pois é. 36, direita, Foxtrot 211. 21, obrigado, voa.